E agora ficamos com o Miquel Nunes e com a notícia que lhe foi passada pela nossa jornalista, pela Inês Garcia, e que está a estudar afincadamente biologia, matemática, e que não pôde estar. Então, que notícias é que nos trazes, Miquel? Com a notícia de que uma fotojornalista portuguesa é distinguida pela revista Times. A fotojornalista portuguesa Violeta Santos Moura é uma das 34 vozes de todo o mundo, eleitas por um painel de especialistas que foi escolhido pela revista norte-americana Time. A eleição surgiu após a diretora de fotografia da publicação, Kira Polak, e uma das juradas da edição deste ano do concurso World Press Photo, terem que ficado em choque ao descobrir que, nos últimos 10 anos, o número de mulheres participantes neste prémio rondou os 15%. No texto da apresentação das profissionais distinguidas, Polak afirma que o mês de março é historicamente o mês das mulheres e, na atual época política e social, é hoje mais importante do que nunca mostrar a perspectiva das mulheres. A Time abordou as mais aclamadas fotojornalistas, curadoras e diretoras de fotografia na indústria e pediu-lhes que selecionassem uma fotojornalista que encarassem como merecedora de reconhecimento. O resultado é uma coleção impressionante de trabalhos brilhantes de todo o mundo. Para mim, esta lista incluiu fotojornalistas que nunca conheci e que fiquei encantada por descobrir, acrescentou ainda. A portuguesa distinguida é freelancer, já cobriu o conflito israelo-palestiniano e é descrita como tendo um ponto de vista único que ajuda a elaborar uma variedade de assuntos que levam o observador ao clímax visual das suas imagens. Muito bem, é conceituada a revista Time, dar assim um prémio a uma portuguesa é de facto uma honra. Muito bem, estamos bem em todas as linhas. E agora temos uma outra notícia. Que nos dá conta de uma lei portuguesa que é notícia no estrangeiro. Ou seja, Portugal é visto como um exemplo. Essa lei portuguesa enuncia que é ilegal não disponibilizar pratos vegetarianos nas prisões, escolas e hospitais em Portugal. É este o título de uma notícia difundida a semana passada pelo jornal britânico Metro e que chegou ao top das mais lidas. A aprovação no Parlamento das propostas do PAN, que determina que se introduzam opções vegetarianas nas cantinas públicas, causou surpresa no Reino Unido. Na notícia criada a propósito da nova lei portuguesa, o Metro dá conta de que derivou de uma petição da Sociedade Vegetariana Portuguesa. Petição pela inclusão de opções vegetarianas nas escolas, universidades e hospitais portugueses, que recolheu mais de 15 mil assinaturas. O jornal recolheu inclusivamente a reação do porta-voz da Sociedade Vegetariana Portuguesa, que se congratulou com a decisão dos partidos. Recorde-se que a proposta do PAN recebeu os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, CDU e a abstenção do PSD e CDS. Sentimos que este é um grande avanço em Portugal, porque é a primeira vez em que temos uma lei que menciona especificamente o vegetarianismo. Vai promover a diversidade de hábitos alimentares e incentivar mais pessoas a escolher a opção vegetariana, afirmou Nuno Alvim. Uma petição semelhante no Reino Unido angariou, desde outubro, 16.560 assinaturas, mas precisa de 100 mil para ser debatida no Parlamento. Acredita-se que o exemplo de Portugal possa ser um incentivo para que uma lei semelhante possa ser criada no Reino Unido. Eu também concordo que, de facto, deve ser dada oportunidade às pessoas, nos hospitais, nas prisões e nas escolas, se são vegetarianos, que possam fazer essa dieta. Parece-me muito bem. No entanto, Portugal tem esta característica. Nós até achamos que somos, em muitos aspectos, atrasados, mas não. No campo da legislação, nós normalmente até tomamos a dianteira. Reparem que o Reino Unido ficou impressionado como é que nós já temos isto em forma de lei. Parece-vos bem? Vocês que são jovens, que muitas vezes conhecem até pessoas que já optam por dietas alternativas, nomeadamente por serem vegetarianos, o que vos parece? Parece-vos bem esta lei? Acho bastante bem, porque as pessoas, estes estabelecimentos, não têm que ser subjugadas às emendas que a maioria das pessoas consomem. Tem que haver sempre alternativas, porque todos nós não temos dietas iguais. Devia também haver alternativas para pessoas intolerantes à lactose e ao glúten, e certamente esta vai ser uma boa alternativa para essas pessoas, visto que a maior parte dos pratos vegetarianos não têm este tipo de alimentos. Muito bem. Miquel, também te parece bem? Sim, a mim parece-me bem, tal como a Bárbara disse, quando estamos dependentes, por exemplo, num hospital das refeições que nos são servidas, deve-nos realmente ser dada a opção de escolha consoante os nossos gostos e as nossas preferências. Até porque, reparem, uma pessoa que esteja habituada já há muitos anos a consumir apenas refeições vegetarianas, deve ser um choque brutal até em termos orgânicos, estar depois a ter que consumir uma dieta dita normal, não é? Que não está habituado, ou, por exemplo, a pessoa já nem gosta sequer. Eu acredito que uma pessoa que se habitua durante anos a fazer refeições vegetarianas, depois não consegue sequer comer, por exemplo, carne. Acredito que não, porque nós vamos nos habituando, não é? A determinados comportamentos. A Inês também quer opinar, dizendo que concorda. Exatamente, eu concordo bastante com esta medida, porque apesar de ser um avanço a termos legislativos e dar mais oportunidade de escolha às pessoas, acaba por também ser, ao fim e ao cabo, uma maneira de incentivar as pessoas, acho eu, a comerem menos carne, a darem mais valor aos vegetais. Exatamente, e a não matarem dos animais para consumo. E não danificarem tanto a saúde, porque sabemos que andamos a comer demasiadas proteínas de origem animal. Exatamente. Que não nos fazem bem. O que é em excesso faz mal. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. O italiano Francesco Cabani é até o momento o grande favorito à vitória no Festival da Eurovisão, estando pedra e cal no primeiro lugar de uma lista de apostas que tem Salvador Sobral e Amar Pelos Dois na quarta posição. A canção do concorrente italiano intitula-se Occidentalis Karma e é cantada em italiano. Na ficha oficial, tal como na atuação no final do Festival de Música de Sanremo, o cantor contou com a ajuda do macaco. Recordo que a canção portuguesa escrita por Luísa Sobral e cantada por Salvador Sobral continua a subir na lista de apostas, estando neste momento na quarta posição, atrás de Gabani, da canção belga City Lights, de Blanche, segunda posição, e da canção sueca I Could Go On, de Robin Bengtsson, terceira. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpe. Di Chanel su corpi assettici, mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain. Butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Gloria, la folla grida. E agora ficamos com jovens atentos. Desta vez a Bárbara anda muito atenta e até já sabe das bolsas de estudo para o ensino superior, não é assim? É verdade, traz a notícia de que as bolsas de estudo passam a ser atribuídas para todo o custo do ensino superior. A partir de julho, os apoios aos estudos do ensino superior vão durar 3 anos. A medida foi apresentada recentemente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Emanuel Heitor, no Parlamento, tem como objetivo simplificar e agilizar os processos. Foi adiantado que a medida vai aplicar-se a partir de julho e abrangerá quem se candidata pela primeira vez ou quem pede a renovação da bolsa. Quero introduzir um sistema de confiança onde se contratualiza por 3 anos com os estudantes, de forma a que os processos de renovação se tornem mais eficientes. Disse o ministro ao jornal, antecipando o anúncio que fará posteriormente. A medida altera a forma como o processo decorre atualmente, em que o aluno, mesmo se já for bolseiro, tem de provar todos os anos que reúne as condições para aceder aos apoios. Caso algum dos pressupostos se alterar ou fique por cumprir ao longo dos 3 anos de atribuição do apoio, nomeadamente ao nível do aproveitamento académico, os estudantes poderão ter de devolver as verbas adiantadas. Mas, de acordo com o ministro, os riscos para o Estado serão diminuídos uma vez que os valores não serão pagos de uma só vez e os alunos deverão continuar a receber a bolsa mês a mês, como agora acontece. Neste ano letivo, os critérios de elegibilidade para as bolsas foram alterados e candidataram-se perto de 94 mil alunos do ensino superior, estando atribuídas 70 mil bolsas. De acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior, os pedidos de aprovação das bolsas demoram em média 44 dias a validar. Os dados mais recentes da DGEV dão conta de que mais 9 mil pedidos de bolsas de estudo pendentes, sendo que, na maioria dos casos, os estudantes já entregaram toda a informação indispensável para a análise do processo. De acordo com os dados disponíveis no portal da DGEV, atualizados a 2 de março, os serviços tinham, nessa data, 9.064 pedidos de bolsa de estudo pendentes, 7.221 com toda a informação indispensável para a análise e decisão, e 1.843 a aguardar a entrega dos dados pelos estudantes. Ao todo, para este ano letivo, já foram entregues 94.084 requerimentos para bolsas, dos quais mais de 82.000 dizem respeito ao ensino superior público. Temos aqui boas notícias, a atribuição de bolsas que agora se faz para 3 anos. Eu não sei se os meninos sabem, uma vez que ainda estão no ensino básico ou secundário, que as bolsas de estudo no ensino superior são fundamentais para muitos dos nossos estudantes poderem prosseguir estudos. Têm consciência que há uma franja da população que, se não fosse a atribuição das bolsas, e gente provavelmente como tu mérito, muitos deles, que fazem os cursos superiores com uma certa facilidade e até com muita responsabilidade, e que só o fazem porque têm estas bolsas que saem de um fundo estatal. Parece-vos importante que se reforce esta questão das bolsas no tempo que estamos? Sabem que há uns anos se ouviu falar muito que houve cortes nas bolsas, como houve cortes em quase todos os setores, e que isso inviabilizou que muita gente tivesse, por exemplo, abandonado os estudos. Têm isso ainda presentes? Lembram-se? Acham que é importante este reforço das bolsas de estudo e que dizer a um aluno que agora entra no ensino superior, por exemplo, alguns de vocês vão já entrar no próximo ano letivo, no ensino superior, quando o aluno tem logo a garantia que vai ter bolsa de estudo para 3 anos, que para muitos casos já é a licenciatura, isso dá um certo conforto ao aluno, certo? Dá-lhe uma certa perspectiva de continuidade, porque a pessoa estar sempre pendente a saber se no próximo ano vai ter bolsa ou não, pode inviabilizar continuar os estudos ou não. Parece-vos bem este reforço? Eu sou a favor das bolsas, porque muitas das pessoas não têm dinheiro para comer e essas pessoas também têm o direito e merecem que essas bolsas lhes sejam atribuídas. Acho que é positivo realmente pensar-se e estudar-se essa questão da atribuição de bolsas, quer dizer que ainda é uma questão importante a ser debatida, porque também considero que seja uma questão importante para os nossos alunos prosseguirem estudos universitários, principalmente aqueles que têm menos posses. Os alunos que têm menos posses económicas conseguirem estar no ensino superior, há alunos brilhantes, sem dúvida alguma, e que realmente querem encarar o ensino superior com muita responsabilidade e que não têm posses, portanto é muito bom esta questão ser revista e haver estes incentivos para essas pessoas. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com nós e os animais e Inês Brás. Veterinários retiram 5 kg de moedas do interior de uma tartaruga. No total, o animal engoliu 915 moedas que eram atiradas para o local onde habita, pelos visitantes que procuram sorte. O insólito aconteceu na Tailândia, quando um grupo de veterinários realizou uma cirurgia a uma tartaruga com 25 anos de idade, para tirar 915 moedas do seu interior. A tartaruga habita num centro de conservação animal em Sriracha, a este de Bangkok, e num local para o qual os visitantes lançavam moedas à procura de boa sorte. No total, as moedas retiradas do corpo da tartaruga durante uma cirurgia que durou 7 horas e que foi a primeira do género a ser realizada em todo o mundo, pesavam 5 kg, sendo que o animal tem o peso a rondar os 59, diz a Reuters. Não se conhece o valor dos objetos encontrados, pois muitas das moedas são estrangeiras e algumas encontravam-se corroídas. O animal apresentava já grandes dificuldades a nadar pelo peso das moedas e outros objetos que carregava. No entanto, Natarinka Chansui, da Universidade de Chulalongkorn, de veterinária, prevê em declarações à Reuters que o tempo de recuperação total não passará de um mês, embora sejam necessários 6 meses de fisioterapia. Esta notícia faz-me lembrar aquela que tu leste há uns tempos, que congelaram os peixinhos no lago só para terem ali um ringue de patinagem diferente. Aqui temos também o que leva aos seres humanos, reparem, conhecem este preceito que os humanos têm de, há determinadas fontes, algumas muito conhecidas, estão-me a lembrar daquelas italianas, no centro de Roma, para onde as pessoas atiram uma moeda porque acham que ao tirar a moeda dá sorte, não é? E sabemos que nestas fontes, ou nestes pequenos lagos, há imensas moedas. Mas estes humanos não percebem que neste lago em que tu estás a fazer a referência, havia animais, nomeadamente tartarugas, que obviamente vão engolindo estas moedas ao longo de anos, provavelmente porque a tartaruga tem 25 anos, dizes tu. Reparem ao ponto que chega o ser humano, que isto nos choca, porque o ser humano não tem respeito mínimo pelos animais que vivem neste planeta e que têm direito a viver cá como ele, não é? Parece-vos muito insólito, estranho até, tão estranho que parece inacreditável. Sim, é estranho porque é realmente uma verdadeira tartaruga colecionadora de moedas. Mas a principal... Isso é humor negro. É verdade. Mas a principal lição que devemos tirar daqui é realmente respeitar mais o habitat dos animais. Principalmente quando eles estão nesses locais de preservação e de recriação do seu habitat natural. É importante realmente termos em conta que não devemos tirar moedas para esses locais ou prejudicar esses habitats que foram criados artificialmente para as tartarugas. E outros animais. Inês, surpreendeu-te esta notícia? Já quase nada me surpreende, mas ainda assim este caso surpreendeu-me. Porque são tantas as fontes que nós pensamos, passamos e alguém nos diz: ah, vou tirar uma moeda porque dá sorte. E nós vemos mais uma dúzia ou mais de moedas lá espalhadas. Às vezes até brincamos com: ah, vou mergulhar na fonte que vou ficar rico com tantas moedas que lá estão. Mas nunca pensamos que existem lá animais, seres vivos. Como o Miguel disse, acabam por colecionar estas moedas, falando neste humor negro, e que saem bastante prejudicadas com isto, porque, como estavam a dizer, a tartaruga estava com dificuldades em nadar, poderia ficar com dificuldades no foro digestivo, podia-lhe ferir. E podia até vir a morrer. Exatamente, dessas... Pronto, eu acho que esta notícia é um bocado mais um alerta para as pessoas quando fazem as coisas, terem um bocado de consciência e pensarem um bocado no que está por trás das coisas. Não só no que aparentam, mas... Exato. Sobretudo o respeito pelos animais, que é isso que continuamos a não ver. Exatamente. Por isso agora não estamos a falar só de tartarugas, embora a tartaruga também possa ser um animal que as pessoas tenham em casa, as tartarugas pequeninas. Ainda assim recomendamos aos nossos ouvintes. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, pede ao Ministro do Ambiente que legisle e proíba a largada de balões. Atendendo aos impactos ambientais associados a este tipo de eventos, muitos deles sem solução. Nestas iniciativas são largados balões feitos sem plásticos e balões com uma lâmpada LED, assim como a respectiva pilha associada. Após serem libertados, estes serão transportados para diversos ambientes, terrestre ou marinho, e após terminada a viagem, aqui ficarão depositados como um resíduo contaminante deste habitat. No caso dos plásticos, ao fim de alguns anos, vão perder a cor e fragmentar-se em pedaços mais pequenos, sendo certamente confundidos por alimentos e ingeridos por peixes e outros animais marinhos, acabando estes por morrer. No caso das pilhas, este produto é composto por metais pesados, podendo ter no seu interior mercúrio, níquel e chumbo. Uma simples pilha é suficiente para contaminar uma área considerável de solos, equivalente à área de um campo de futebol, durante 50 anos. A Quercus compreende as causas solidárias que estão normalmente na origem destas iniciativas, mas reforça que qualquer que seja a causa não poderá prejudicar outra. Pelo que recomendamos a substituição das atividades e largada de balões por outras iniciativas com menos impacto ambiental. Algo que nós pensávamos que era muito inocente, como uma largada de balões que tantas vezes se faz para assinalar situações solidárias e que afinal podem fazer tão mal ao ambiente. Temos que estar mais atentos e obviamente, como diz a Quercus, substituir por outras ações que não sejam maléficas para o habitat que é de todos nós. Rádio Boa Nova. Miguel Araújo revelou o vídeo da sua nova canção 1987. A canção conta com a participação de Catarina Salinas, dos BF Youth, e o vídeo foi realizado por André Tentugal. O terceiro álbum solo de Miguel Araújo chama-se Gesta e tem sido marcada para 28 de Abril. 87, dentro do leite, e uma chiclete dentro de um sorvete, doce do leite, sob o sol. 87, troco vai em chiclas de mentol. À volta ao mundo de bicicleta e uma cassete que se repete. 48, capa, cassete, paniquinho, sumol. Depois das sete, vê-se o futebol. E o chicote na borda da dispensa de São Mil. Da vassoura à trote, como o Bud Spencer e o Terence Hill. Brasília, Bazar, Paris, Parque Itália, Salão, Londres e Dallas, logo ali. Sorvete derrete, bem como ao pico do Everest. Diz o antimim que é típico do tempo que mudou. Se lá na Coca-Cola sai da carapaça caracol. E o chicote na borda da dispensa São Mil. A lei do mais forte, como Bud Spencer e Terence Hill. Brasília, Bazar, Paris, Parque Itália, Salão, Londres e Dallas, logo ali. Quase que podia jurar foi golo de calcanhar. O mundo é por aqui. Ficamos agora com uma sugestão de visita. Recomendada pela Patrícia, que continua doente e por isso não está entre nós, a quem desejamos as melhoras, e a visita desta vez vai ser sugerida pela nossa Inês Brás. Desta vez, convido os ouvintes a visitarem a Feira de Março de 2017. Faz parte da tradição da cidade de Aveiro e é considerada a maior mostra económica na região centro, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Aveiro Expo. A Feira de Março de 2017 realiza-se entre os dias 25 de Março e 25 de Abril, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Um mês de pura animação para os fãs da gastronomia, da adrenalina e da música, num dos principais parques de diversões do país. Esta feira concretiza 583 anos de história, num misto de tradição, modernidade e festa, sendo um evento de referência de toda a região de Aveiro. São muitas e variadas as atrações da Feira de Março, sendo que os divertimentos e a música assumem um espaço muito especial no programa de 2017, complementados com muitos outros elementos de cultura e de convívio, com gastronomia e mostras de atividades económicas, com a presença das associações do município e de várias outras entidades. Com 583 anos de história, a Feira de Março é um dos principais eventos do município e da região de Aveiro, numa aposta de promoção e divulgação do que melhor existe na região, sendo igualmente um importante indutor da atividade económica. Das muitas atrações da Feira de Março de 2017, destacam-se os seus 10 grandes concertos musicais, que vão decorrer no espaço e na Tenda da Música, com alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais, que marcam o ritmo nos dias de hoje e que sempre são fator de mobilização. Nomes conhecidos da música portuguesa como Dama, Expressive Soul, Cuca Roseta, Carlão, João Pedro Paes, Diogo Pissarra, Marco Paulo e Nelson de Freitas. Do outro lado do Atlântico temos Paula Fernandes. Este ano apostamos numa noite de música eletrónica com o projeto RFM Dance Floor, constituídos pela dupla DJ Rich e Mendes. Fica o convite para passarem bons momentos de lazer e de convívio. Apareça e traga a sua família e os seus amigos. Muito bem, vamos viajar até Aveiro para assistir a esta feira que já é centenária, como se vê. FM Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Participação do nosso agrupamento na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. A cerâmica arganilense foi palco da Sessão Distrital do Básico do Parlamento dos Jovens. O espaço, adaptado para o evento, ofereceu excelentes condições para os trabalhos e para os momentos de lazer. O nosso agrupamento fez-se representar pelas alunas Inês Brás, aqui presente, da Escola Secundária, Maria Inês Fonseca, da Escola da Cordinha, e Mariana Mendes, da Escola de Lagares da Beira. O tema em debate, os jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer, foi amplamente discutido por todos e contou com inúmeras intervenções. As nossas alunas estiveram muito ativas no debate. No período da tarde seguiram-se as várias votações. Das medidas a levar à ação nacional, dos deputados e do porta-voz, que representarão o Círculo de Coimbra, e do tema a seguir, a sugerir para a edição do próximo ano. A nossa escola contribuiu com algumas ideias para o projeto de recomendação, mas as nossas alunas, estreantes nestas lides, não conseguiram ser eleitas, ficando a escola como primeira suplente. Adoraram a experiência e certamente voltarão a participar na próxima edição. Excelente participação dos alunos do ensino secundário do nosso agrupamento na sessão distrital do Parlamento dos Jovens. Mais uma vez, os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital tiveram um excelente desempenho na sessão distrital do Parlamento dos Jovens do ensino secundário, que se realizou no passado dia 7 de março nas instalações do IPDJ em Coimbra. Participaram como deputados nesta sessão os alunos Micael Nunes, obviamente, aqui presente, João Duarte e André Gonçalves, que desempenharam as suas funções de uma forma entusiasmada e empenhada, tendo sido escolhidos pelos seus pares para representar o Distrito de Coimbra na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Foram também escolhidos os deputados da Escola Secundária de Arganil e da Escola Secundária Infanta Dona Maria. O projeto de recomendação da nossa escola foi também o mais votado e é este que, depois de ser sujeito a algumas propostas de alteração, de eliminação e de aditamento, irá ser defendido pelos jovens deputados do Círculo Eleitoral de Coimbra na sessão nacional, que terá lugar nos dias 8 e 9 de maio em Lisboa, na Assembleia da República. Também a aluna Carolina Soares teve uma excelente prestação como vice-presidente da mesa da sessão distrital, função para que foi escolhida através de um casting em que participou no dia 15 de fevereiro. A estes jovens os nossos parabéns e o nosso agradecimento por tão bem representarem o nosso agrupamento de escolas. E que estamos a dar esta notícia, estas tão boas notícias, e claro, mais uma vez temos em estúdio dois magníficos representantes, quer do básico, quer do secundário. Vou começar pela Inês, a mais jovem, aquela que pela primeira vez representou a nossa escola na sessão distrital. Conta-nos como foi a experiência, gostaste, achas que aprendeste, foi positivo? Sim, eu acho que sem dúvida foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, muito positiva, não só por estar num ambiente novo, mas também por conhecer pessoas novas. Acho que aprendi um pouco sobre como funciona um bocado mais a vida política. Olha, achas que este programa, o Parlamento Jovens, ajuda os alunos a desenvolverem, para além de ficarem a conhecer, como tu dizes, o funcionamento da nossa política, porque simula como funciona a nossa Assembleia da República e como se fazem as propostas de lei e as alterações que entretanto são feitas até à aprovação final, achas que também ajuda a estimular determinadas competências nos jovens? Por exemplo, a capacidade de estar em público, de argumentar, defender ideias, de contrapor? Eu acho que este programa ajuda, sem dúvida, nós, primeiro, a termos um maior à vontade, sendo que na sessão escolar nós falamos para pessoas da nossa escola e nesta sessão falamos para um leque maior de pessoas, a maior parte delas nunca vimos na vida. Eu acho que sim, que nos ajuda também muito a contrapor, apesar do pouco tempo que temos. Porque há escassos minutos para cada escola. Exatamente, há apenas 5 minutos, contando com a apresentação das medidas. Coisa que, no meu caso, foi um bocado difícil de gerir, porque eu tinha muitas coisas para argumentar e fiquei por menos de metade. Todas as meninas que iam, porque eram todas meninas, que iam no, para a sessão do básico, era a primeira vez que iam representar a escola na distrital. E, portanto, tiveram um ótimo desempenho. Exatamente. Para o ano, nono ano, lá estarão novamente. Tu, pelo menos, estarás no nono ano. Sim. Muito bem. Micael, o grande vencedor da sessão do secundário, não só o projeto de recomendação foi escolhido mais uma vez pelo segundo ano consecutivo, como mais uma vez a nossa escola vai a Lisboa. Em primeiro lugar, parabéns. Antes de mais, obrigado. Pelo trabalho que vocês desenvolveram desde o início da elaboração das medidas. Conta-nos a tua experiência, que é a segunda vez que vais como deputado à sessão distrital. Exatamente, é a segunda vez e novamente a escola volta a passar. Começa já a ser tradição a nossa escola estar presente na sessão nacional. É verdade, é capaz de ser das escolas do país que mais vezes vai representar o distrito a Lisboa, porque nós quase todos os anos ganhamos, ou num ou noutro, às vezes nos dois, o que é muito bom. Sim, é verdade, é bastante positivo, até ainda para mais nós somos um distrito onde é bastante competitivo, digamos assim, aquele dia que nós passamos na sessão distrital, porque é um distrito com escolas, com alunos muito capazes, muito vocacionados para a política, e um distrito que tem muitas escolas concorrentes, ao todo éramos 19 escolas, e a Escola Oliveira do Hospital ter a proeza de passar é realmente um grande reconhecimento. Ainda para mais, tendo em conta as assimetrias que existem no nosso país, entre as escolas do litoral e as escolas do interior, o que também se vê pelo número de escolas que lá está presente, porque mais de metade das escolas que só estavam presentes eram da zona de Coimbra, Litoral, Cantanhede, e do interior éramos poucas. E torna-se bastante importante mostrarmos que também no interior temos bons alunos, temos também pessoas empenhadas neste tipo de programas e pessoas que estão atentas ao panorama da política nacional. Por isso acho que é bom para reconhecer e valorizar o que melhor é feito no nosso concelho e no interior do país, se nós irmos lá e conseguirmos passar realmente à sessão nacional. E o que é que os alunos ganham? O que é que tu achas que ganhas com estas duas participações? Eu acho que acima de tudo ganhamos conhecimentos e também novas amizades, novas ideias, ganhamos experiências no fundo. É sempre bom pela parte mais lúdica, na medida em que contactamos com alunos de diversos pontos, neste caso o distrito e nação nacional do país, que nos enriquecem bastante e que sempre dá para trocar opiniões e ideias, o que é bastante importante entre jovens. E depois, todo o trabalho que é desenvolvido dá-nos uma certa responsabilidade benéfica, ajuda-nos realmente a melhorar o nosso desempenho, a ter mais em conta e a estar mais atentos à política nacional. Acho que este programa é bastante, bastante enriquecedor para e os jovens. E pode despertar os jovens para a participação cívica e política, que é muito importante. Porque os jovens, como sabemos, estão muito arredados, infelizmente. Os nossos jovens, estou a falar dos jovens de forma geral, estão muito arredados da participação cívica e política, o que é mau. Portanto, este programa pode ajudar os jovens a despertarem para esta vertente que alguns, se calhar, nem achavam tão interessante, e este programa pode permitir isso também, não te parece? Sim, é verdade, permite realmente despertar os jovens para a política, até porque na sessão distrital, por exemplo, temos contacto com deputados e vários representantes, o que ajuda realmente e também o incentivo que eles dão para que nós sejamos realmente futuros cidadãos empenhados do país, ajuda realmente os jovens a estarem mais atentos à política nacional. E participarem, que é muito importante. Rádio Boa Nova. Semana do Desporto Adaptado no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Com a organização do Grupo de Educação Especial, decorreu entre os dias 6 e 10 de março, no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a Semana de Desporto Adaptado. Com o propósito de sensibilizar e promover os valores da igualdade, equidade e inclusão, no e pelo desporto, esta atividade contou com a colaboração da Federação Portuguesa do Desporto para Pessoas com Deficiência, através do projeto Desporto com o Bicas é Inclusão, e o Comitê Paralímpico de Portugal. Tendo como público-alvo os alunos do agrupamento, a atividade estendeu-se também a toda a comunidade educativa e demais instituições locais que promovem o cuidado e acompanhamento de pessoas com deficiência. Esta foi concretizada com a realização nas diferentes escolas de sessões teóricas, onde se abordaram alguns temas introdutórios à problemática da deficiência no desporto, e escutou-se o testemunho de vida de um atleta participante nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. E se teve a oportunidade de visitar uma exposição e que teve a oportunidade de visitar uma exposição fotográfica alusiva ao tema do desporto adaptado. O ponto alto da atividade foi reservado para a experimentação e prática de diversas modalidades desportivas adaptadas, como o bóssia, em cadeira de rodas, e o voleibol sentado. Temos aqui, precisamente, um elemento em estúdio, temos sempre, já viram este privilégio, o Daniel Pereira, que fez parte deste grupo de desporto adaptado e que esteve a participar nesta semana, verdade? Que é o Daniel Pereira, e que nos vai contar a sua experiência e que importância é que tem, e nos vai dizer que importância é que tem esta semana, no, esta semana do desporto adaptado, numa escola como a nossa. Participei com a equipa da Santa Casa da Misericórdia Inglês na modalidade bóssia. E estiveram em confronto com a equipa que também participou, da Arcial. Sim, também tivemos. E que demonstraram como é que se pratica este desporto. Sim. Havia muita gente a assistir? Havia muito. Muito bem. Achas que é importante uma semana do desporto adaptado no agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital? Sim, eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas não dão importância ao desporto adaptado. Ao desporto adaptado. E assim é uma forma de ficarem a conhecer até as várias modalidades desportivas que existem e a sua importância. E sobretudo a importância que tem a prática de desporto também para as pessoas que são portadoras de deficiência. Exatamente. Muito bem. Esperemos que no próximo ano se repita esta semana, que faz todo sentido, não achas? Eu acho que sim. E espero que também se repita esta experiência nesta escola e até noutras, não é? Sim. Muito bem. FM Boa Nova. I do my makeup in somebody else's car. Green Light é a nova música de Lorde, com a autor à vida da música, lançada a início de março. We ordered different drinks at the same bars. E faz parte do álbum Melodrama, à venda em junho. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I wish I could get my I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light of floor. but I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Ficamos com o Miquel Nunes e com as novidades tecnológicas. É verdade, com a notícia de que a Ferrari vai dizer não ao carbono. Enquanto marcas superdesportivas rivais da Ferrari, como a McLaren e a Lamborghini, apostam cada vez mais na fibra de carbono para as estruturas de seus modelos, a Ferrari continua a confiar no alumínio, disse uma fonte oficial do FSA à imprensa. A Ferrari fez um enorme investimento na investigação e produção de estruturas em alumínio. Por isso, não está nos planos mudar para a fibra de carbono. Avançou o mesmo, que acrescentou ainda a haver hoje uma cultura do alumínio na Ferrari que domina bem a tecnologia. E, comparando com modelos rivais fabricados em fibra de carbono, a verdade é que a vantagem de peso é nula ou insignificante. A Ferrari vai continuar a usar a fibra de carbono para modelos especiais, como fez no Enzo e no LaFerrari, mas não para as suas gamas correntes. É provável que sejam integrados todos os materiais, entre eles a fibra de carbono, em componentes específicos dos futuros modelos da Ferrari. Mas o alumínio continuará a ser a matéria-prima de base, concluiu. E agora vamos ao mundo automóvel, onde parece que estão a acontecer muitas provas importantes nesta altura do ano, não é assim? Exatamente, começando pelo Rally Internacional, com a notícia de que o Mika conquistou o Rally do México. Chris Mika venceu este fim de semana o Rally do México. Aos comandos de um Citroën C3 WRC, o piloto britânico conseguiu terminar a prova com 13.8 segundos de vantagem em relação a Sebastián Ogier. Em terceiro lugar, ficou Thierry Neuville, da Hyundai, a 59.7 segundos. A prova mexicana fica marcada pela saída de estrada de Mika, vencedor do Rally de Portugal em 2016, perto do final da Power Stage, que quase levou o carro a cair numa vala. Contudo, o piloto aterrou num parque de estacionamento para espectadores e conseguiu manter o sangue frio, regressando à estrada em poucos segundos. Acho que vou ter que contar essa história algumas dezenas de vezes. Arrependo-me de ter cometido esse erro, em que o carro sai a escorregar após uma grande compressão, situação da qual conseguimos sair com sucesso. Procurei logo voltar para a estrada, porque sabia que ainda podíamos ganhar. É isso o mais importante, termos demonstrado o potencial do Citroën C3 WRC, oferecendo-lhe a sua primeira vitória. É um grande orgulho alcançar este resultado para toda a equipa, disse o piloto vencedor da prova, Mika, no final. Para os ouvintes que gostam realmente de acompanhar o Rally Internacional, de relembrar que a próxima prova decorrerá de 6 a 9 de Abril, em França. Muito bem, é estar atento. Bom, e não esquecendo então o nosso Nacional de Rallys, que tem também pilotos de grande qualidade e automóveis também, a representar as diversas marcas, damos conta de que José Fontes venceu o Rally de Castelo Branco. José Pedro Fontes e Inês Ponte, uma mulher, venceram este fim de semana o Rally de Castelo Branco. Aos comandos do Citroën DS3 RS5, a dupla bicampeã nacional regressou aos triunfos, o que lhe permitiu ascender à liderança do campeonato. No asfalto da prova Beirã, Fontes comandou as operações no final dos dois dias, tendo vencido 4 das 9 especiais, resistindo à forte oposição de Carlos Vieira, também da Citroën, que ficou a 2.6 segundos do vencedor. Com este triunfo, o piloto portuense passou a liderar o campeonato com 47,6 pontos, seguido de João Barros com 34,5. No final da prova, Fontes confessou: "Foi uma vitória suada e, antes de mais, gostava de dar os parabéns ao Carlos Vieira pelo excelente rally que fez e pela forma como nunca baixou os braços, lutando até o final pelo triunfo. A prova correu-nos, na generalidade, bastante bem. Tivemos um percalço hoje e o troço que decidiu o rally foi aquele que nos correu pior. Troquei os pneus de trás para a frente e o resultado não foi aquele que esperava, já que o carro ficou muito instável e com a traseira muito solta. Tirando isso, foi um rally muito bom para toda a equipa e cujo resultado final é aquele que queríamos. Paralelamente, subimos à liderança de campeonato e, mesmo estando a época ainda numa fase prematura, essa é a melhor posição para defender os títulos que conquistámos em 2015 e 2016. Apesar de muito exigente, foi muito interessante lutar pela vitória até o último quilómetro da última especial. Os rallies também precisam deste tipo de animação", disse o piloto à imprensa. De relembrar então também os nossos caros ouvintes que o Nacional de Rallies voltará à estrada com o Azores Airline Rally na Ponta Delgada, que se disputará nos dias 30 de março a 1 de abril. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim, sempre atenta, neste caso, à política europeia. É verdade, desta vez trago a notícia de que uma portuguesa está entre os eurodeputados mais influentes. Maria João Rodrigues, do PS, é a única portuguesa escolhida para integrar o grupo que o jornal político considera os deputados com mais peso no Parlamento Europeu. Esta deputada, eleita pelo PS, é a 8ª pessoa mais influente naquela instituição de Bruxelas, na edição de 2017 da tabela onde constam os 40 nomes mais poderosos com o influente jornal político. Os 40 eurodeputados que importam em 2017. É nessa tabela que a socialista surge pela primeira vez e é ela quem cabe representar exclusivamente a comitiva portuguesa em Bruxelas. Ex-ministra de António Guterres, Maria João Rodrigues, tem um historial de 20 anos no Parlamento Europeu, onde chegou em 1997, à altura em que, refere a nota que acompanha a fotografia da eurodeputada, se revelou uma força importante ao trabalhar com Jean-Claude Juncker para que os capítulos dedicados a políticas sociais fossem acrescentados ao Tratado de Amsterdão da União Europeia. "Recebi com satisfação este reconhecimento", assume Maria João Rodrigues ao Observador numa relação à divulgação da lista. "É preciso que os portugueses continuem a marcar a agenda europeia, como tem acontecido em vários momentos-chave da construção europeia", defende a eurodeputada portuguesa. "É o facto de a vertente social da União estar a ganhar peso em Bruxelas que justifica, por os autores do ranking, a entrada direta da socialista para o 8º lugar. Rodrigues está posicionada para ser a força condutora do tema no Parlamento Europeu", refere a mesma nota, destacando mesmo a portuguesa como uma das principais vendedoras. A socialista reconhece esse sinal, desta vez, com os deputados socialistas no Parlamento Europeu, com o Governo Socialista no Conselho de Ministros e o Primeiro-Ministro António Costa no Conselho Europeu. "Estamos a pôr a convergência económica e social e a reforma da zona euro no centro da agenda da União Europeia. Estamos a lutar para que esta União tenha futuro, para nós portugueses e para todos os europeus. É também preciso fazer política à escala europeia". No extremo oposto, não o eurodeputado, mas o próprio Reino Unido, surge como o principal perdedor, com o assinador do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que lança o processo de separação entre Londres e Bruxelas. "O interesse político nos eurodeputados britânicos vai esmorecer", justifica-se. "Foram todos excluídos da lista, com uma exceção apenas. Syed Kamal continua a liderar o grupo dos conservadores europeus". Bem, boas notícias para a política portuguesa, porque, por várias razões. Porque é uma portuguesa que tem nome, um nome importante no Parlamento Europeu, porque já está lá há muitos anos, porque é considerada, de facto, uma deputada, uma eurodeputada muito válida e muito influente, e porque é uma mulher. Nós ainda a semana passada trouxeste aqui aquelas declarações extremamente machistas de um deputado polaco no Parlamento Europeu, em que denegria a imagem da mulher. E agora temos aqui o próprio Parlamento Europeu a exaltar o valor de uma mulher, ainda por cima de uma portuguesa. É um orgulho para nós. Claro que é termos, primeiro, um português, não é? Num ranking tão elevado e numa posição tão boa que está a representar Portugal no Parlamento Europeu, em Bruxelas, com todos os países da União Europeia. E também por ser uma mulher, porque as mulheres têm pouca visibilidade na vida política e cada vez estão a emancipar-se mais. Isso é realmente muito importante, sabermos que as mulheres também têm que ter poder, também têm opinião, também são inteligentes. E é importante ressaltarmos isso, porque há muitas diferenças e muitas discrepâncias entre a quantidade de homens no Parlamento e a quantidade de mulheres, e até porque a mulher ganhou o direito ao voto recentemente. E é muito bom exaltarmos estas personalidades e estas mulheres que essencialmente apenas querem que não haja estas divergências e que querem representar Portugal tão bem como esta senhora o representa. Muito bem. Aliás, tu dizes que o direito de voto é recente para a mulher, e se olharmos para a história é de facto recente, porque foi só já em pleno século XX que as mulheres conseguiram pleno direito de voto na maior parte dos países, e cá em Portugal ainda mais recentemente, porque praticamente só desde a democracia, desde 1974-75, é que nós temos o voto pleno da mulher. Portanto, são ótimas notícias para as mulheres e para a política portuguesa. FM Boa Nova. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.